acordei pensando em você. Meus sonhos não me deixam te esquecer. Eu tenho que te ver. Ainda sou louco por você. Eu sinto uma explosão no coração. Eu quero te amar, quero te beijar, te pelo meu corpo essa paixão. Só eu sei como é difícil controlar tanto desejo. Me deixe pelo menos te falar. Eu sinto a tua falta. Eu quero você perto. Ninguém pode enganar o coração. Eu quero teu sorriso. Você é o que eu preciso. É mais do que ilusão. É uma coisa que ficou por dentro. Nós somos dois, mas somos. Amor, eu quero só você.